Um, dois, teste mais. Um, dois, teste mais. Microfone ultrassonoro é a rima que invade. Cheiro de pipoca, tem louco, quem pra morrer já falta pouco. Que sufoco, na liga do Ragamuffin é no baile. De Blumenau pra Curitiba, o Sul, mostra seu style. Mostra seu style.